Não entendo teu modo de agir quando trazes à minha memória dores, marcas, histórias que estão bem vivas em mim. Sob o discernimento dos fatos, vejo tantos problemas, apertos e mágoas. Só tu me conheces bem. Faz algo mais no meu interior carente. Oh, Pai singular, traz a luz pra minha mente. Sou todo teu, põe teu selo sobre mim. Conforta-me com amor sem fim. Meus conflitos, mil noites em claro, a razão e a vontade em fragilidades. Deus do céu, eu sei o quanto eu preciso de ti. Me exponho agora ao altar e invoco a misericórdia do Senhor. Vem, pode me curar. Algum